Carmel, que o Serra Lima, bom dia. Vou local autoridade 060, direto do Equalidão 90, com curva direita na Arbora. 1208, controle 5017, transponda. Mano, da cola da 17, curva direita. Zero três, o pátio? Limite número 9. Qual pátio do que você anima? Finalmente está que se chama torre. 1-1-8-9-5, você anima. 1-8-6-7 autorizado, portão 9, chama táxi. Chama táxi, obrigado. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, Libra Sonation, por favor, táxi. Para o táxi azul 4089 com 71 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna Galeão. Galeão, 4 horas, qual a galé? 4 horas e 25, Galeão, 71 a bordo. Táxi autorizado azul 4089, direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 09. Confirma o ajuste, 1013? 1012. 1012, obrigado. Papá, Mike Eco Delta, livre táxi, chame na Taxi Oscar. Sol Salvador, 1867, pronto para o táxi, com 119 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Goiânia. 1867, táxi Pátio Uno Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2. 1-0-1-2, Pátio Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, bom, 1-8-9-5. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado o táxi, chame na taxiway, papá. Papá, papá, Mike Eco Delta, autorizado em Gracista 197, pode quando alinhado, pronto. Azul 4089, decolado ao 09, chama o controle em 120.8. 208, boa tarde, 4089. Salvador, Azul 4089, saída da El, cruza 1000 pés. Azul 4089, contato radar, Azul Montanha 340, após 2000 pés, voa Leda. Após 2000, voa Leda, sobe a 340, 4089. Papapá, mais Eco Delta, livre decolagem, pista 17, vento 170 graus com 5 nós. Trip 5447. Confirma. Trip 5447, chamando o tráfego negativo, autorização seria nessa? Afirmo, barreira 200 direto, decola da 10, curva esquerda, momo direto, 1208, controle 5114 transponder. Sente 200, barreira, momo direto, 1208, chama o controle, transporte 5114. 5447 trip, decolado ao 10, primeira curva à esquerda. 10 à esquerda, sem ligado. Show, push back essa nave. Portada. Pro 4089 está liberado a restrição de 20 milhas em V1 no 30. Obrigado. Papá, papá, Mike Eco Delta, decolado ao 11, chame controle em 120.8. 1208. Controle Salvador, boa tarde, papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, no meu pé, direto Manati, reporte 20ª milha fora. Reportará, Mike Eco Delta. Polaris, pista 10, vento 150 graus com 5 nós. Gente, livre, aliás, de colar. 10, boa noite, minha fé. Confirmo, tá? Livre decolagem, 867? Afirmo no 867, livre decolagem, pistão no zero. Iniciado, obrigado. E 1208 após, né? Afirmo. Obrigado. 7 ali, mantém cabeceira no 7. Kilo Serra Lima. Ali mantém cabeceira no 7. Doutor Salvador, muito boa tarde, Trip 5240, nível 190, ponto de descida, informação é 90. 5240, aciona a identificação, desce até o 050. Sente para o 050, 5240. Uno 867, decolado aos Uno 3, controle 1208. Uno 867, boa tarde, decolou cruzando 1610. Uno 867, contato radar, se mantenha o 360, saída da Arbor. Ah, 360, obrigado. Uno 6305? Aciona a identificação, desça até o 060, chegada à mão. Azul 4089, Recife 1, 251. 251 com Recife, boa tarde, 4089. Rodrigo Salvador, Fordão, boa tarde, 5544, informação 90. 5474, aciona a identificação, desça até o... até 4 mil pés, ajuste no 012. 012, 4 mil pés. Ponto ideal, 5474. 5474, voadona. Voadona, 5474. Sena 6303, reduza 230 nós. Vai seguir um transporte de órgãos vitais. Meu 41, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, depois será estabilizado, meu 41. Gente, mantém a cabeceira no 7, aguarda no prêmio de ser decolar. Retração para o sequenciamento, curva esquerda para o A055, limite ao localizador. Esquerda 055, limitado pelo localizador, trip 5240. Decolagem, o Serra Lima, o vento 190 graus, 7 nós. Cinco, quatro, sete, quatro, controle. 4-7-4, preto. Quatro velocidades de cada. Mantenha 240 no momento, acelerando de 225 para 240. Tem condições de aumentar até 250 e manter até a duna? É, máxima 240. Gente, tem condições de manter até a duna, 240? Sim, manter a duna, 240. Grato. Podemos descer até o 5474? 5474 até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil no 0 no 2, 5474 a 3. Trip 5240? Sua velocidade de cada? No momento, senhorita, está com 220 nós. Gente. 6305, velocidade de cada? 2, 2. Gente, 6305. fica o 240, só quer que aumenta ou diminui isso ali? Mantenha. Gente. Controle, bom dia, Papa Romeu, aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta. Do Serra Lima, contato radar, submantenha o 060, o perfil da saída arco. Gente, vamos manter então o 03, vamos subir até o 030. Estabilizou, Chané, 1141. 1141, torre 1895. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Chené 6141. 6141, continue a aproximação, reporte trem checado, vento 190 graus, 5 nós. O ajuste no 012. Direto, recola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, 1208, cena 5135. Checada conquista, decola da 10, direita, Arborra, Elefa, 208, 5135, transporte. Rafael 223, era correto, campo de especacionamento. Agora. Na 6315, vetora só para sequenciamento, curva esquerda para 090, limite a radial 335 de Salvador. 090, radial 335 de Salvador. O quilo Serra Lima mantém a 3 mil pés. Positivo, mantém 3 mil o quilo Serra Lima. Calda o 6114. 3. Por enquanto, está de travessa para a direita. Gente. Eu 32 no meio, confirmando, é Fortaleza, destino. Fortaleza. Correto, já um pushback aqui na minha. Boa tarde. Janema 315, reduza para 209, porta número 3 na aproximação, a fim de permitir passagem de tráfego com transporte de órgãos vitais. Por limitação aí para poder cumprir o perfil de saída, veja a possibilidade da gente, após a decolagem, curva à direita, ingressar a corredora Xé, manter a 1500 até a farol da barra, depois retoma o perfil de saída normal? Foi questionou mesmo? Seria do 2230. 2230. Isso. E se foi executado, senhora, a gente gostaria de cumprir esse perfil devido à limitação de performance para poder cumprir a restrição de 15 milhas ultrapassando o nível 110. Aí a gente, se houver a possibilidade de cumprir por baixo o perfil limitado a 3 mil. Entretanto, cumprindo via o corredor Axé até o farol da barra. Se for no corredor Axé, o senhor tem que seguir na altitude do corredor Axé. E para seguir nesse corredor, o senhor tem que fazer uma CHG mudando o seu tipo de plano para um plano Zulu. Ah, mas aí eu acho que vai segurar a gente aí, devido a gente efetuar a mudança do plano através da coordenação da empresa e tudo, seria realmente se houvesse possibilidade de mudança do perfil em coordenação do solo com o APC Salvador, mas caso negativo, então a gente cumpre a restrição. 4, 7, 4. pelo Serra Lima, mantém 3 mil pés. O tráfego 10 horas, 3 milhas, rumo ao Nordeste, cruza 5.500 pés para 4 mil pés, o tipo Antec 72. Ciente, pelo Serra Lima está ciente, vai manter 3 mil, vai reportar a descida de cancelamento do FR. Tip 5474-T1, tráfego TQS. Enter. Até antes da Juliette. 4 desça para 2 mil pés autorizado, final ILS X-Ray, pista 1 a 0. 2 mil, final X-Ray da 1 a 0, 5474. 5240, desça para 3 mil pés, QNH 1012. 3 mil, 1012, trip 5240, mantendo a proa. Xana 6315, desça para 4 mil pés, QNH 1012. 4.1012, 6315. Serra Lima, suba para o nível 060. O quilo Serra Lima vai manter o... Vai manter o 030, senhor. Enter. Afirmativo, então a gente fica limitado a 3 mil, só que sem ingressar no corredor Axé, correto? Isso, aí você vai estar acima do corredor, você não vai seguir o perfil do corredor não, você vai seguir ali o perfil da radial da Arbor, agora restrita a 3 mil. Ok, então tá bom, obrigado. Basicamente coincide com o corredor, mas não é. Você vai estar no, sintonizado ali, VOR, Arbor, 3 mil pés. Entendi, os perfis são praticamente sobrepostos, mas de qualquer forma a gente cumpre a saída em instrumento. De qualquer forma agradece então, obrigado. Gente. Antes da Juliette, 141. 230, limite ao localizador. 230, direito, limite ao localizador, né? 3193. Salvador 3193, Natan, boa tarde, informação November, pronto, Copa Galeão. 3193, Natan, informação November, pronto, Copa Galeão. Paciente, aguarde Copa, Natan, 3193. Zoa, trip 5474. TV-5474, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, 5474. E Salvador Cordial, boa tarde, eu tive 5474. 5474, boa tarde, reporte tem de pouso checado, vento em Salvador, 1 no 90 graus com 9 nós, o ajuste 90 no 2. 90 no 2, Palmará trem, 474. Né, 6315, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, 6315. Milhas baixado e checado, trip 5474. 5474, livre pouso 1-0, vento permanece no 90 graus agora com 4 nós, o ajuste 1-0 no 2. Gente, baixar checado, 1-0-2, livre pouso, caixão 1-0, 5474. Zero ataque, TV 5447. Salvador, boa tarde, é o trip 5240 no localizador. Trame 3 no 5, curva esquerda, pro 130, desça para 2 mil pés, autorizado, final e aliás, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, 2 mil, reportará estabilizado, também aliás, 63 no 5. o ILS baixou e travou 5240. Aguardando informação de pista ali, 5240. 7. Solo 30, livre à direita, chame solo 1219, vai pro parte 3. 219, parte 3, trip 5474, obrigado pela colaboração. Trip 5474. Livre táxi, à direita, India Alpha, ponto de espera no zero. Trip 5447. India Alpha. Trip 5447. O Trip 5474, livre táxi. Observe o tráfego da companhia à sua frente. E ele já está saindo, só estaciona no 05. 5474. Apresento 190 graus, correção 170 graus, 59. Afirmativo, autorizado pouso 5240. Táxi, trip 5447. Queria lhe chamar agora, senhor. Os trip 5447 está iniciando táxi. Estamos com 3 horas e 50 de autonomia, 74 a bordo, alternado primário Brasília. Gente, livre táxi, à direita, Índia Alfa, ponto de espera 1-0. Trip 5447. Direita, Índia Alfa, 180 para a torre, trip 5447. Frequência da torre 198, decimal 95. 1895, sente, obrigado. Tem a previsão da autorização do TAP 3193? Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 1-0, SMAP, direto Lúbito, direto Bravo Bravo Charlie, após. Conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Motiva. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, código transponder 5157, TAM 3193. 3193, Galeão autorizado, nível 360, decola da, da pista 10, curva direita da El, Leda, a rota do plano de voo Upper Zulu 1-10, ou Upper Zulu 1-0, ESMAP, DCT Lúvido, DCT Bravo Bravo Charlie, após Minux. 1208 ao controle, o transponder 5157, posição 06. 5117, no transponder, chame pronto para acionamento. 5117. Solo Salvador, boa tarde, de TAM 3805, informação nova, melhor autorização, Guarulhos. TAM 3805, aguarde cópia da autorização. 3205. Livre pouso, Xanema 315, vento 150 graus 99. Livre pouso, 43. Solo, 35240, pode entrar via Kilo no parte 3? Afirma, autorizado. E aí, obrigado. Ali mantém no zero. Ingresso ali mantém, 35447. Via 315 Xané, solo os 34, libera a direita, via táxi Fox, solo 1219. Direita, 1219. Solo 315 livrado na foto. Livre táxi até antes da Juliette, o Xaner 6315. Antes da Juliette, mais 315. Gente, livre decolagem, 35447. Boa tarde, trip 5447, contato radar, suba para nível 200, na saída Momo. Na saída Momo para 200, informa sem condições de passar acima dos 110 a 15 milhas, ok? Está liberada da restrição, trip 5447. Ok, 200, livre da restrição, muito obrigado. Solo Salvador, TAM 3193, pushback acionamento, posição 06. 3193, posição 06, autorizado, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Livre em coordenação com a equipe de solo, chamarei para o táxi, 3193. Puxa acionamento para a TV 2230. 2230, parte 3, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar. Eu sigo, tá 32 no 6. 3805, tá pronto pra cópia? Afirmativo, senhor. Pra cópia, pela busca está. Sete autorizado Guarulhos, nível 340, veio o peso 190, bridge, peso 16, aeroporto hotel Zulu, Triv e conforme rota. Decola da 190, a primeira curva à direita, saída da Euleda, após Euleda, posição ótima. Transponder 5144, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 340 Guarulhos, saída da Euleda, ótima. Decola da 90, curva direita, rota do plano, 5144, transpondo 208, o controle. Tá 3205, pronto, tá bom. Tá 3205, pode para pushback, Flamengo. 230 para o TAC 57 a bordo, 4 horas e 40, alternando de Salvador. Série 2230, livre TAC 77 do Pátio 3, seu poste para ingresso no Grande Pátio. Passará. Ao favor da 32 na meia, puxa estaramento, posição 02. Tá 32 no meia, confirme. Afirmativo na 02. Tá 32 no meia, aguarde para o pushback, fernando, número 2 no setor. Guardando. Tá 393, confirme estimado para o táxi. Ao 3193. Afirmativo, confirme estimado para o táxi. Um minuto. Série 2230, livre táxi, vai parte 1 no Índio, ponto espera, chama a torre 1, 1 no último 95, o altímetro 10, 1 no 2. Ponto espera, 1895, muito obrigado, boa. Capitão Vitor, passa, confere, aguarde para a cópia. Sente-se, Capitão Vitor, pronto para a cópia. Autorizado Serra Delta, Lima Quilo, nível 200. Se passa na radial 275 de Salvador até 150 milhas, onde propõe modificação, segue visual nível 145. Decola da 17 com primeira curva à direita. Perfil de saída água após direto. O transpondo 51, 16, frequência do controle 120, decimal 8. Passador 2230, boa tarde. 2230, livre LA e decolar, pistão no zero, o vento 190 graus, 10 nós. Falar já o presente 2230. Caso que eu tenha ouvido, confio em pessoas a bola de veículo para o estacionamento. Capitão Vitor, para acionamento e táxi, torre 1-1-8-1-9-5. Boa tarde, Gol 2008, acione identificação, prossiga via. Chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1-0, 1-1. 4 horas. 7-3-1-9-3, de táxi, reparte 1 no Índia, ponto 0, chama torre 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-1-2. 612 no ajuste, pátio Índia 1895-14-3193. Tá 3805, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do repouso da companhia Calda, livre pushback, saneamento, chame para o táxi. 3805 tem condições de efetuar o push um pouco mais à retaguarda, um pouco mais à entrada do pátio 3 para livrar o push do, da aeronave da companhia que está no 02? Sente, o tanto 3805. 0, sai da água. Afirmativo, subindo para 180, está livre das restrições, senhor. Está liberado subida para o nível 180 sem restrições, o Pato Saredo 2230. 180, grato. Podendo com a equipe de solo, está livre pushback. É, atente para a aeronave puxando o 4, vai puxar um pouco mais a retaguarda. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17, acho que eu tenho ouvido. Controle, gol 2008. Gol 2008 é o controle. Autoriza pro Edzuna, tá totalmente desófico. Mantém posição. 008. Controle Salvador, boa tarde, gol 1164, informação óbvia. 1164, aciona a identificação desta via, chegada a Mari para o nível 050, Kenegal na 09. Via Mari, 10050, confirmando Kenegal na 0, 11. Capsule 17. Lima mantém, tá 3193. Tá 3193, ali mantém 10. Solo Salvador, boa tarde, total 9891. Com o 1164. Tá, deve ser o 1164, obrigado. Alinhado, pronto, Capitão Guasca, tá vendo? Gente, aguarde, Oscar, tamo vivo. Tá, afirmativo, gol 2008. Santango Vitor, livre decolagem, vento 190 graus 5 nós, livre decolagem no 7, Oscar Tango Vitor. Livre decolagem no 7, Oscar Tango Vitor. Vitor 230, vetoração a fim de evitar tráfego, à direita proa 320, o passaredo 2230, o limite ao cruzar radial 290 de Salvador, voo Elefa. Direita 320, limite é 290 de Salvador, voo Elefa 2230. Saiu 2230, confirma, irá manter 2 mil pés? Afirmativo, senhor. Passaio 2230, desconsidero vetoração, mantém inicialmente 2 mil pés. O passaio 2230, autorizar voar direto a Lefa. 2 mil direto a Lefa, 2230. Boa 2008, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, autorizado direto Duna. 3.000 direto Duna, voo 2008. Para o táxi 3805, 116 a bordo, Galeão, com 3 horas e 50. 3805, livre de táxi, via Pat 1 no Índia, com Sibera Torre, 118-995, continuamento 1-0-1-2, segue no nave da companhia, até o ponto de espera. 112-0-0-3295. Salve, Salvador, boa tarde, tanto 3283, informação Oscar, autorização Brasília. 3283, informação Oscar, confere. Prepare a sair da Arbor, Elefa e Guard Copper, que é o número 2. Sete guardando 3283, abalha. Total 9891 no pronto cópia. Pronto cópia, 9891. 9891, autorizado Guarulhos, nível 320, veio peso 190, bridge, veio peso 16, bravo até o Zulu, trive, postos, segue conforme a rota. Decola da 10, a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, pós Leda, posição Motiva. O transponto 5146, frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, via peso 10, até Brise, onde você quer ter peso 16, até Belo Horizonte, para o hotel do Luno. Nós disse aqui, Brise, prossegue conforme a rota do plano. Decola da 10, com curva direita, saída da El Leda, Mótima. Transporte 5146, controle 1208, total 98. Tá confirmando, total 9811, tá da El Leda, após a posição Mótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Da El Leda Motiva, mais que eu acho que estamos no Vitorão. Então 9891, no atendimento correto, tracionamento e pushback. Camarim. Então 3283, ponto cópia. Confirma, 3283. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesuru 17, decola da 10 com a primeira curva direita. Saída da El, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5151, a frequência do controle 120.8. 7, autorizado Brasília, nível 360, rota com foto plano de voo, absoluto 7, colando da 10, curva direita, Arbor, Elefa. Transponder 5151, controle 208, da 3283, pushback acionamento. Da 3283, tá pronto? Confirmo. Não. Da 3193, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, tá, 3193. Salvador, boa tarde, azul 41 no meio. Azul 41 no meio, acione a identificação desta vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 1019. 050, 1011, pode baixar. Autorizado, azul 41 no meio. Cruzando a 40, afastado 42 milhas, trip 5447. O trip C447. Total 9891, livre pushback acionamento, chame táxi. Desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estável no localizador, 1164. O trip 5447 chama, o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Salvador, centro 2196, boa tarde. Recolado na Momo, passado 2000 pés. Iberco 008, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. Patrulho, Papatango Oscar, Tango Vitor, assim que possível solicita para o destino. Ideal da presente 272.

November Yankee Mike na escuta? Para cota. November Yankee Mike. O local Salvador, Salvador, com o sobrevoo em Paulo Afonso, em Valença. Visual, decola da 17 com a primeira curva à esquerda, sai no corredor forte. O transponder 5142 da frequência do controle, 120.8, frequência 2, 1895. Onde se for no 42. Sou da bola de estacionamento? Vou ver meu link. Dois a bordo, confirma o pátio? Sete de novembro, link Mike, estacionamento táxi, foi 1895. Correio, boa tarde, 3283, se aproximado do ponto de parada 10, pronto. Confirme, é o 3283. Afirmo, se aproximado do ponto de parada 10. Ali decola de imediato, assim que autorizado? Afirmo, na hora, 3283. Ali mantém aguardando para iniciar a decolagem de imediato, assim que autorizado. Gente, ali mantém na 10, esperando, aguardando a decolagem imediata, 3283. Piloto Costa, número 2, Kilo Quebec Serra. 008 da Gol, solo 59, libera a direita, agilizando, solo em 121, decimal 9. Aí liberado, 219, agilizando, voo 2008. Solo 64, tem escutado a torre? Estabilizado, Inésio, com a pista vista, Gol, 1164. Gol no 164, chame torre, Salvador em 118, decimal 95. 2195, Gol, 1164, Gol. Gol 1964, com a média do externo, vai ser travou. Vento 2283, livre decolagem, pista 90, vento 180 graus 99. 17, 1064, cheque o trem, aguardando informação de pista livre, tráfego avistado. Vento 180 graus 79, ajuste 1011. 1011, bastante travou aguardando, gol 1964. Destaque subia pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto 0, torre 1 no 895, altímetro 1011. Autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto 0, ponto 0, torre 1895, altímetro 1011, total 9811. Tipo 5490, pronto, pra cópia. Se mantém o Mike Eco Delta, KNH 1011. 4, livre pouso no zero, vento permanece, no 80 graus 7 nós. Livre pouso 7 no zero, gol 1964. 3283, decolado aos 1700, controle 1208. 7, controle 208, 3283, boa tarde. Autorizado até o ponto de espera da pistola 7, novembro aqui, Mike. 7, TAN 3283, passe meu pedro 360, Arbor. Boa tarde, TAN 3283, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360 Arbor, 3283. Silvio Quebec Serra, procedimento correto, acionamento táxi, torre 1895. Centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Recife 1288, alterno 260, Oscar Pegoneta. Até o ponto de espera da 1 a 0, total. Confirma, aeronave chama a torre? 174, frequência do controle 120, decimal 8. 200, decolando da 10, primeira curva esquerda, perfil da Momo, Petrolina, pós 574, 120, decimal 8. 25490, procedimento para cima para acionamento de pushback. Camará com pronto, pushback, acionamento 35490. O gol 2008, antes do Juliette. O 2008, está autorizado o ingresso na Juliette para o 11, segue o follow-me através do 612. Juliette 11, segue o follow-me através do 612. Ou no 964, reduz separador 209. 964, reduzindo. Ou no 164, jogando na Fox. No 64, segue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, ou no 164.